Chuveira passou, deu ver seus filhos na terra, trazendo bem o amor. Ele só me pede a fé no mundo é poder.